as mãozinhas pra cima, pra cima! E quem gosta do búfalo faz um chifrinho pra ficar bem bonito. Parabéns a toda a empresa Pop, que hoje apresentou pra galera do Recreio o Pop Som, o Wesley, meu grande parceiro Josimar, toda a galera que tem responsabilidade de poder fazer parte de grandes emoções do nosso movimento. E o búfalo chega pra detonar assim, ó! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, joga, joga, joga! Quando eu mandar no 3, no 2, no 1, go, go, go! Com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, era. Fui, partiu, que o búfalo era. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Alô, Belly, DJ Lohan que tá tocando. Obrigado toda a massa presente em especial. Fui, partiu. A todas as nossas equipes que realmente fazem parte dessa alegria que é comemorar o aniversário do DJ Josinha. Aqui. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp. E aproveitando, Davidson, só pra cumprimentar toda essa galera que tá aqui do nosso lado. Olha meu grande parceiro Fumaça GDA por ali, o homem que faz a mídia do nosso grande búfalo aí no Aurá. Toda a galera que tá por ali com a gente, obrigado, hein, Fumaça. Essa galera, gente boa, sempre representando o nosso vereador gordo, o vereador gordo do Aurá. O Quarteto Hi-Fi, a família Pressão por aqui. Os caçadores de rock que vieram lá de Tailândia hoje. Equipe Sem Ideia do Búfalo. Passou algo aqui do lado. A minha marca show, o qual representa aí o município de Traguateu, a Sávio. Valdete Júnior, Alex Beltrano do Depósito Açaí. Olha a Kelly por ali também. A Carlinha das Loiras da Treta. Ela tá no berço hoje. Obrigado, Preá. Obrigado, Robin Gol. Picadinho, o Régio, o Acácio, quem tá por ali, família inocente do distrito, a Sem Noção de Coração, o quarteto por ali, Henrique, Dadinho, Edvan, Vivi, toda a galera, o John do trio Ternura. Ei, bora detonar mais uma assim, joga, joga, joga, joga, veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, caixa tá ardendo, vai. Alô, Fabrício Pinheiro! Bota pra cima a latinha de cerveja. E joga! Bota pra cima a latinha de cerveja, uísque, red, arreia. Olha o neguinho ali, já tá preparado. Arreia, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Que professor Nenê! Alô Carine, a Luciano da Vida Escurani! Olha o tubarão de Marituba! O Boris veio, Matheus, parabéns! A galera de Garapé-Açu também! Olha o meu amigo Thiago GDA, meu irmão, tá aí com a gente! Alô Thiago! Só velha guarda ali, meu irmão! Égua, tu é doido! Vai, vai, vai! O que é que tu quer, Fumaça? DJ. A sampleada! O Búfalo do Marajó. Como é que tu tá, sério? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Parabéns pra você também, Sigineia da HB20. Olha o Neto Braga, o Jorge Braga! Aqui. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Menina! Meu parceiro coalhada da TX, o Kiko da TX ali! E o Hélio da CL tá na área! A evolução. Empresário Fabinho! Família Benizal, alô tio Kleber! De Marcelo Mota sem garoto. Olha o lobo do grau. No chão estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela der, batendo a bunda. E Chaporão na série, Neymar e Boca Juba. Grandalhão Daniel por aqui com a gente. Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. O Bruno Periquite, Hugo do Morro. Batendo a bunda no chão. Alô, Arca! O baile do Pantanal. Quando ela der, batendo a bunda no chão, estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. É, DJ Mel! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. What the fuck? Olha o Japona, bicho, o Japona tá de volta ali, meu grande parceiro Japona. A mais ou menos, alô, fumar! Lux pro Shopping, o Pascoal também tá ali, o Alisson, o Negão. Essa galera que dá uma moral muito bacana pra gente. Valeu! E a família vem de bora! Olha o meu amigo Nenê da Calvin Klein também tá aqui no circuito com a gente. Alô, Jean Lopes! Cadê o Gera aí, Jean? Ah, tá aí, meu irmão. Alô, meu amigo Gera, lá do Super Pop também tá aqui no circuito com a gente. O meu amigo Cowboy do Pará, obrigado pelo carinho, garoto. Alô, Jucinho! O Renan lá de Santa Isabel, alô, meu amigo Renan! Ele e toda a galera aí, obrigado pelo carinho, rapaziada. Aqui. O Dindinho e a Thaís por ali, o meu grande parceiro Júnior Dorimô, a Déborazinha, o Loro da Nike. Alô, Felipe, alô, cara. Olha o Júnior, tô de boa. Depois que eu ponho mão dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa. Replay Taxista e Replay 2. Os irmãos da hora. Esses têm moral aqui com o DJ Darlan. A tradicional sopa do Replay. Essa já é sucesso em toda Interlan para esse. E na capital nem se comenta, garoto. Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Joga a mãozinha, libera o gogó no recreio, assim vai! Quarteto de Coraci! Oh. Alô, Derego Inocês! Oh. Alô, meu compadre Paulinho! E a comadre do Anizinha, Henrique MSP. O compadre Paulinho, ele bate no peito com todo carinho e diz: a evolução o anima. Olha o sábio da marca show! Pura garoto! Alessandro Augusto, 100% liberdade, esse carinha Xijuó, o Pitu dos irmãos da hora do Aurá, Ailton do Cavanhaque, Maurício lá da Vila Esperança, Piro, Carol, Simone, Leandro, Alexia, Red Bull, falou! Everybody's going to the party, have a good time. Garçom Punhoca! Companheiro! Esse é o Gigi Mix aqui do lado com o DJ José, os aniversariantes da noite. E traz logo o pau de gelada que ele é a garganta da sequinha aqui do espetacular aqui do lado. Alô, Japão! Everybody's going to the party, have a real good time. Olha o Tiaguinho do Pundo ali, garoto! E o Carimbó! E o Carimbó! E o Carimbó, Júnior Soares! O Carimbó, pô! No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio... Olha o Fábio Guilherme, bicho! No meio do... Bora, Tamatá, essa é a tua, batalha! No meio do vídeo, no meio do... GNG aí, a galera do Guamá rompendo fronteiras, obrigado, dona GNG! Paulinho GDS curtindo o show do animal! Iabo! E a primeira dama, a Bruninha, o Artêmio! Parabéns pra você, Quiabo! Bora, Buxinho, bora, Berexê! Só o gol! No meio do vídeo. O Búfalo do Marajó. Olha o Leozinho do Júlia Cefeli, garoto! É o papai do ano, garoto! Joga a mãozinha, vai! Só no que é que é! Detona, detona, vamos! Búfalo! Dança, dança, dança! Escuta o nosso som! Pra toda comemorar, eu vou fazer chuvechando! Alô, Vivi! Edivan Superango! Alô, Bel! Alô, Bel! Alô, Bel! Já, já! Joga a mão, joga a mão! Meu parceiro Maurício, Davi de Esperança, o homem bom! Joga a mão, joga a mão! E o Maurício do Detran e a Paulinha ali, ó! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão! Mauricinho da marca Show! Alessandro 100% de verdade! O réu que ali, ó! O bagulho endoidou! Pega, pega, pega, pega, pega! Olha, olha só! Olha a panelinha Futebol Show aqui no Animal! Pega, pega, pega, pega, pega, respeitado de Mojó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, e é com muito carinho que a gente já registra a presença do meu grande parceiro Japa, lá do churrasco do Japa, o churrasco mais delicioso de Belém do Pará, bicho. Que satisfação, que carinho em ter você, você aqui, Japa, e volta, garoto. A Carlinha das Loiras da Treta tá no berço aqui do lado. E aí, Geron? E aí, Suzy? Deixa bolo pra mim, pelo amor de Deus. Almeida GD15, o Lourinho da GDB daqui a pouquinho no quintal de casa, Lourinho. Vai, toma! Vai! E a família dos caçadores de rock de Tailândia, hoje comemorando o seu aniversário aqui. Aqui. Búfalo! Vai, toma, salve, salve, tô possuído agora! Ah! Família Pressão, bicho! Alô, Danielzinho da mídia! Tio Carlos e a família sem noção de coração, a galera que bate no peito e diz... O animal do sol! Búfalo! Já ao vivo, meu irmão! No escuro em você se solta no claro, tá com... E aí? Apaga a luz e toma. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Toma, apaga a luz. Bora prear, garoto. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E é com muito carinho, meu grande parceiro Reni, que é lá no Tauá. O representante tá presente na área, Dieguinho. Alô, Reni. Thiago do Oficina Mardônio Motos. Ele que é o vinte assíduo do programa do Bull. Fala no Thiago. Alô, Cristóvão. Cristóvão tá me ajudando. Bora fazer o seguinte. Bora fazer o seguinte. Dita que o Clube do Remo vai ser campeão paraense. Coloca a mãozinha no alto aí. Abaixa, abaixa. Quem acredita que o Leão vai levar o paraense aí? Dá um grito! Agora só quem acredita que o Paysandu vai levar essa parada aí, hein? Pra ficar melhor! Quem é do Paysandu, joga a mãozinha no alto, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, joga a mãozinha pra cima, a galera do papão, e bate na palma da mão, e a galera do papão, canta assim comigo, faz! Vamos! Joga a mãozinha pra cima, galera do Leão. Balança pro lado e pro outro. E canta assim pra ficar bonito. Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Quem tá apaixonado, canta essa aqui, ó! Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer... Quem sabe fazer a conta já? Um mais um... Menos você, sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Um mais um, dá dois, menos você... Diretor Neto e a diretora Juliana, o Avner, o Thiago do Grau tá de volta, a Suelen, sua primeira dama, tá ali. Agora deixa eu dar um recado pra galera que tá no recreio. Gente, o Búfalo do Marajó, graças a Deus, esse ano, fazendo parte dos maiores eventos do estado do Pará. Vamos estar aí no Festival da Goi em Boa Vista, no Festival do Caranguejo em Quatipuru. Vamos estar aí no Festival Cultural em Tracuateua, né, Valdeste, né, Sávio? Onde mais? Festival de Verão em Magalhães Barata. E muita gente tá perguntando. Ah, Darlan, o Búfalo vai estar na Pororoca em São Domingos do Capim, gente. Eu vou contar uma coisa. Tava tudo certo pra gente tocar a Pororoca. E nós estávamos dependendo das datas, que seria nos dias 14, 15 e 16. Mas em relação à questão da lua, que é quando dá a Pororoca, é uma questão toda lá. Ficou a festa pro dia 30 de abril. Sendo que nesse dia estaremos em São Luís do Maranhão gravando o DVD nacional do Búfalo. E portanto, por isso, nós não estaremos mais no Festival da Pororoca em São Domingos do Capim, viu? Mas a gente queria agradecer a cada uma das pessoas, até porque a gente já tinha esse contrato firmado lá em São Luís, né, Paulinho? E vai ser uma festa que, sem sombra de dúvida, vai ser muito bacana. A gente recebe aqui as pessoas de São Domingos do Capim. Inclusive, eu queria mandar um forte abraço ao nosso prefeito Elcínio, ao Cristiano, ao nosso secretário de Cultura, que foram as pessoas que não abriram mão. Disseram, eu quero Búfalo pro Festival da Pororoca. Mas, por honrar os nossos compromissos, a gente vai ter que ir pra São Luís do Maranhão, viu? Mas, enfim... A loucura é o aniversário do DJ Josias e a gente vai detonar, garoto! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Deixa o Gil doido, deixa o Gil doido. Eu cheguei a pedir o Gil doido. Alô, Gil Lopes, garoto! Olha o cowboy! O cowboy do pai! Josias sabe quem veio aí te parabenizar. O Clailson, o Kaique, o Juninho do Açougue, meus amigos, lhe desejando os parabéns. A Carlinha também tá ali, ó. Quando os mano bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota pira, pira. É buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. O DJ Naná, show do Mega Príncipe Negro, tá por ali com a gente. E a novinha adora. Vai aqui, saque, saque, saque, saque, sendo. Bora, colhada da TX, garoto! DJ Juan, Renancel, Paulinho GDS ali, ó. Alô, Jonas, meu parceiro Jonas. Pega o meu copo dos caçadores do rock de presente aí, por favor. Bora, Curtiva! Então, se a gente tocar desse jeito aqui, ó. Prepara a minha Vila dos Pescadores, a Juruteua. A festa do ABC, quem toca esse ano, Ponioca? Badala! Alô, Minho, alô, Baixinho, tô chegando! Chega, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu... E Davis, olha o Zeca da Joia, bicho. Tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você... Toda a equipe dos Eternamente do Pop ali do lado também, né, Zeca? Uns parabéns! Alô, Perex! Alô, Buxinho! Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu... O Nilsauri tá ali do lado. A família sem noção, né, Danielzinho? Alô, Lourinho, da GDB de Americano. Anderson Araújo, Rodrigo Melo, Fontora Rafael, a galera do Clube Eco, junto com meu parceiro Júnior Soares, Léo Torres. Anderson Araújo, esse moleque tem história. Para o Rodrigo. Tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui. Tiaguinho do puto, tá de volta! Pra sentar no grau. Pra sentar no grau. Olha o meu parceiro Luluzinho no show também, daí com a gente, viu, Darlan? Alô, Luluzinho! O Bandinho dos Terríveis também, obrigado, Bandinho! Jéssica Brito, já avistei ela ali do lado. Ela e o meu parceiro Johnny Bill também tá por ali, não poderiam deixar ele vir aqui. Dá os parabéns pro DJ Josias, né, Jéssica? O Doutor Emílio por ali. O Igor Meirelles, o Maiquinho. É, com a minha GTP tá ali, Davidson! Bolão Geleia. O magistral DJ Carlos Sonic! Thiago Mix! Alô, Suelenzinha! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E o quê? Me deu onda. André Lopes, Júnior Melo. Bora curtir, garoto! Alô, Macedo, José Silva, Japa do Céu, tira a pressão, Yane Silva. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garoto. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. Alô, cabeludo! A pegada é a seguinte, galera, não pode ficar parado. E quem souber pode cantar bem alto, bora nessa. É assim, ó, não tem preconceito, baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita, quem tem amigo viado. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Anderson, olha o coelho aqui do lado. Ele e o Anderson Super Cosmo. Estão aqui, estão escondidos aqui na frente, cara. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem amigo de Bruno. O amigo! Corta do coqueiro, Alan BD 40 anos, primo Kiko. Sete ali do lado, alô galera da Sete, alô Felipe, alô Carolzinha, o bombom tá mandando a pegada louca, hein? Alô Josias, moleque é sério, e vê se... Celso Bosque, bicho, olha, ego, ele veio lá de Macapá, meu irmão, veio de lancha, foi Celso? Ricardo Multimídia, cheguei. Alô, Arca, garoto! É o nosso baile funk, se liga, o papo é maneiro. Levanta a mão e grita, só quem tá solteiro! Everton de Marituba! Dos maconheiros. Deixa eu gritar aqui o replay taxista. A Ivone, o replay 2, a Rayane Maia. E tá chegando o aniversário do replay taxista, do replay 2. Mano, do Planeta Show em agosto. Te prepara que agosto, bicho velho! Bora fazer assim agora, Darlan. Pra quem tá apaixonado e quem lembra, vai! Então, se a gente tocar um pagodinho, ó. É o seguinte, a galera vai ter que cantar, tá legal? Canta aí que eu quero ver, só quem lembra, quem lembra? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? O galego gosta. A marca show gosta. E as mãozinhas pro céu, as mãozinhas pro céu. Essa aí a Ellen canta pro Thiago, o casal da evolução. E MC Débora! Velho da CL e a primeira dama. Bora coalhada, bora Kiko. Eu quero ouvir vocês, hein? Meu parceiro Louro da Nike, o Tubarão de Marituba, a Tainá, Fabrício Mineiro, Ellen Souza, Neide Rodrigues, a Purania Neide, né, garoto? Alô, Luciano, garoto, Luciano da Dina! Essa é boa, mas essa aqui vou te contar, meu irmão. Depois de me perder, veja só você, que pena. Alô, Dilô! Você não quis... Olha o Marcial Tamex ali, cara. Você não quis saber. É ele mesmo. Despeito. Lobo do Cravo. Alô, Pátamo de Marcas, meu parceiro. Pena. Se eu ver quem tá jogando gelo aqui do lado, vai dar água. Hoje é você. Canta, vai, canta, canta, vai, canta. Canta mais alto. Quem tá apaixonado vai cantar bem forte, vai. Vai, vai, vai. O meu coração já tem um nome. Vou abaixar o som, quero ouvir vocês, hein. Você pode fazer o que quiser. E agora? Você jogou forte. E os sonhos? E o quê? Isso não se faz. Isso não se faz, Darlan! Deixou pra dançar agarradinho. E aí, espetacular? Vamos nessa, vamos nessa! Bora, Darlan! Bora ouvir! É agora! E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Alô, Ludmilla, cadê você, Mila? Clinger! Diz que morre de amor. Alô, Ludmilla! Luluzinho, senhor! Obrigado! agora. Violino, Josimar, o trio Ternura. Hoje ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido. Equipe Sim, ideia aqui do lado de Americano, né, Laurinho? Rio. Alô, minha GDB. Alô, Fernandinho. Eu vivi asas livres. Caçadores do Rock ali do lado, parabéns pelo aniversário. Parabéns, Carlinha, das Juleiras da Treia. Sidneia do HB20, o Sérgio, tô curtindo e eu tô curtindo de Marituba, Davidson. Eu quis até morrer depois que fui embora. E volta tão tranquila. Depois que já. A Sandrinha. Tem mais amor. E o Xixi, alô, Sandrinha. Sim, você. Beijo pra você. Ficou mais frio, meu irmão. Olha o Douglas, meu irmão. Parece... Os eternamente também pra liga, Xixi. Alô, grandalhão. Não. O gigante tá aí na área. Olha o meu amigo Zeca da Joia também. Obrigado pelo carinho. Agora. O Biriba também da linguagem. Rapaz, eu pensei que vocês estavam desse lado. E agora... O meu amigo Elton também. O Tontô. Dique a dona Lena, alô, Dique dos Abusados. Sara! Depois de ter. Pega Danilo do Verende ali também, tá matar a Larissa. Hoje tanto ter sofrido. Cadê o pirado, Dieguinho? Vai saber. Alô, pirado, cadê você, garoto? Pirado do DVD, tá ali, ó. Vaqueiro Léo, a moça bonita, já avistei eles por aqui. Obrigado, vaqueiro. Eu quis até morrer. Olha o careca ali com a gente, meu irmão. É os eternamente em peso aqui representando meu amigo Renan. Pode crer, tamo junto sempre, viu? Obrigado, eternamente. E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você... Leozinho do Júlio Cefé. Lumenes, Maiara, Digno dos Abusados, Dona Lena, Camila, Leonardo Multimídia. Tem... Alô, Sério do Gugino, Sidneia. Parabéns pra você, viu? Lá, lá, lá dos Super Primos. Agora... Neto Braga. George Braga. Manda um abraço pro meu vereador do Janito lá, viu, cara? Vai saber que o dia eu vivi. Coloca tudo no escurinho agora. Afinal de contas, hoje é um dia mais do que especial. Eu sou neguei pro DJ Josias. Hoje é o seu aniversário, é mais um ano que se passa. Mais um dia de muita alegria que ele está comemorando ao lado dos seus familiares e principalmente fazendo uma festa dessa para todos vocês que valorizam não só o nosso trabalho, mas o trabalho do DJ Josias também. Viu? E quem está gostando da festa, coloca a mãozinha para cima e bate uma salva de palmas. Afinal de contas, foi feito tudo com muito carinho, viu? E nesse exato momento, a gente chama o aniversariante. Chama o aniversariante mais antes, né, Davidson? Solta o que vem pela frente aí, Davidson! O três, clichê! Um, dois, três! A cidade de Soure, no Marajó, presenteou os cintilantes céus das estrelas paraenses com uma estrela de brilho. O garoto simples, humilde de sorriso fácil, que na infância brincava pelas ruas da cidade, cresceu e saiu para grandes conquistas. Josias orgulha a família do Búfalo do Marajó pelo seu profissionalismo e dedicação à frente da nossa equipe. E hoje, viemos homenageá-lo. O nosso DJ Josias está de berço e merece todo o nosso carinho e reconhecimento. O que seria do espetáculo do nosso animal sem a voz imponente e a presença marcante dele? o espetacular DJ Josias. Que Deus lhe preserve com saúde e muita prosperidade, muitas vitórias e cada vez mais garra para vencer com a graça de Deus. Parabéns, DJ Josias, o espetacular do Búfalo do Marajó. Oi, pai, aqui falando Netinho. Eu queria desde já pro senhor. Feliz aniversário, que seja um quicinho, seja pessoa humilde e alegre. Oi, pai, aqui que fala espetacularzinho. Eu queria lhe desejar um feliz aniversário e eu quero que o senhor seja sempre essa pessoa que o senhor é. Parabéns, meu amor. Hoje é seu aniversário, estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Você sabe que eu não sou muito boa de fazer isso, mas para você que é uma pessoa muito especial, eu estou aqui te desejando tudo o que há de bom nesse mundo. Que eu te amo. Parabéns. Eu, Carlito, estou passando aqui para parabenizar. Feliz aniversário de toda a empresa Búfalo do Marajó. E lhe agradece. Você, Josias, mora no meu coração. DJ Josias, meus parabéns. Feliz aniversário. Amigos, seguidores do Búfalo do Marajó, todos vocês que gostam desse movimento de aparelhagem, hoje estou aqui primeiro para parabenizar o meu amigo Josias, esse pretinho camarada, este pretinho que sacudiu a Amazônia. Josias, meu amigo, que Deus te proteja sempre, que você seja sempre essa pessoa humilde, amigo, batalhador, um cara que veio de baixo, um garoto que veio lá de baixo e que hoje é sucesso nacional. Meu amigo Josias, um grande abraço, tanto meu como da Nani, da Carol e do Neto. Seja sempre essa pessoa humilde, querida por todos. Muita saúde para você, muita paz, muita felicidade. E você sabe que sempre pode contar comigo. Eu estou do seu lado, porque deve hoje, aqui neste evento, eu quero parabenizar o DJ Josias. Josias, parabéns, meu amigo, por essa data. Que ela se repita por muitos anos. E que você continue sendo este amigo, essa pessoa simples, essa pessoa humilde, que sacudiu a Amazônia. Josias, um grande abraço de todos nós que fazemos o Búfalo do Marajó. Uma salva de palmas aí pro nosso espetacular! Ele merece, galera! Parabéns, Josias! Vem pra cá, meu pretinho, vem pra cá, vem pra cá! Vem fazer o que você mais gosta nessa vida! Quer levar alegria pra essa multidão, garoto! Eu não sei se ainda tenho palavras pra agradecer, né, pessoal? Mas eu só queria agradecer carinhosamente a cada um de vocês, gente. Obrigado por me fazer parte desse grande sucesso. Não sou meu, mas do Búfalo do Marajó. Esses parceiros que estão aqui. Darlan, Davidson, Rafael Cassiano, essa equipe toda de trabalho. E realmente, que tem à frente aí do nosso grande parceiro Carnitão e o Caicô. Meu muito obrigado. Surpresa, viu, Carlinha? Obrigado, viu? Valeu! Tudo planejado e o brechinho não servia de nada, não, gente. Meu muito obrigado carinhosamente a todos os fã-clubes, as equipes que estão aqui com a gente, que estão do nosso lado a lado, esse dia a dia maravilhoso. Obrigado à empresa Pop! Popson, Águia da Amazônia! Josimar, obrigado pelo carinho. E vamos nessa, Davidson! Vem de lá, meu pretinho! Desce no escuro! É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. É assim! Cadê ele? Quem é que tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem confia no papai do céu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tem Deus no coração, joga a mãozinha pra cima. Bora na contagem, bora na contagem, bora na contagem, bora na contagem. 5, 4, 3. Quem é que tá feliz? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Será que tem alguém do Paysandu aí? Vem, meu irmão. Será que tem alguém do Clube do Remo? Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo! Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Bora, sina, sina, sina, sina, sina, sina, sina, sina. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E joga a mãozinha direita pra cima, joga a mãozinha direita pra cima, joga a mãozinha direita pra cima. E girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.